Processos. Porque eu tenho percebido, velho, inclusive quando eu fiz essa barba, né? Eu fiquei pensando, porra, velho, minha boca mudou, velho. A parte de cima, por causa do instrumento de sopro, tá ligado? Trompete, essas coisas, velho. Mudei em boca total, né? Cara, minha boca não era. Caleja assim a boca, velho? É, fica no outro formato, velho. Essa parte daqui era mais pra cima, tá ligado? Patinho? É. Porque você. Né? Sim, sim, sim. Então essa porta fica chapada, parceiro, tá ligado? Eu vou tentar assim, ó. Chegar é bom que aqui perto da banana não vai estar muito bem.